Projeto X Podcast. Sejam bem-vindos a mais um Projeto X Podcast. Hoje, como eu presumo que já devem ter visto na postagem, nós vamos falar de um dos marcos, Scott Pilgrim. Eu sou o Jim e eu me senti excluído quando ouvi o cast piloto. Coitado do Jim, a gente já fez vários casts, lançou vários casts. Se bem que vocês já escutaram o Jim por aí em várias leituras de e-mail, e hoje o Jim tá por aí bocheando esse cast, né? E eu quem vos falo sou Mugiwara, e Scott Pilgrim é mais lesado do que eu. Aqui é o Alck e ouviu, é o Bacon na frigideira. Onde o menino nasceu, entre nós, e seu nome será Bacon. Agora acabei de crer que Bacon se encaixa em qualquer momento, com qualquer pessoa. Que até o Al conseguiu encaixar Bacon nessa situação, velho. Isso, essa frase no Scott Pilgrim que o Wallace fala, mano, é épico. Bem, aqui é o Cabeça e Scott Pilgrim é tão maluco, mas tão maluco, que o personagem principal toca baixo. Hey! Putz, pior que é. Tá errado isso aí, né? Quem dá atenção pra o baixista, velho? É o único lugar do mundo que o baixista é o cara principal. Ô, Kiba, brincadeira. Putz, eu vou falar o quê? Eu também tenho um baixo, mano. Eu não posso falar nada. Caramba. Não, mas você, ó. Whatever. Também, você é a maior prova que baixista é excluído. Baixista é excluído. Boa, realmente, tá, Jim. Palmas. Então, ó, se você é baixista e ficou bravo, e-mail pro Rods. E-mail pro Rods, atlas@projetoxpodcast.com.br, e ele vai te responder. Aqui é o Kuroki. E estou falando diretamente de uma geladeira com o Projeto X. É, o Kuroki, ele tá na PQP de Manaus e é calor e é quente pra caramba. E ele tá com 3 ar-condicionados e 4 ventiladores na casa dele. Pô, entendeu? Queria eu. Então, tipo, é por isso que, isso. É por isso que ele, fica... Ele acabou com o sistema elétrico da cidade, né? A cidade inteira... É. Então, gente, Scott Pilgrim é uma história em quadrinhos, escrita e ilustrada por um canadense chamado Brian Lee O'Malley. Os quadrinhos foram lançados em 6 volumes, em 18 de agosto de 2004, até o dia 20 de julho de 2010. No Brasil, a Companhia das Letras lançou 3 volumes, sendo cada volume brasileiro 2 volumes americanos. É, aqui no Brasil, geralmente eles fazem muito isso, tipo, ou eles pegam um volume e dividem em 2, ou eles pegam, tipo, 2 volumes de... injuta em um, ou eles pegam todos os volumes e fazem uma, tipo, edição mega monster fodástica. Quem coleciona quadrinho americano já reparou que muitas histórias não vêm pra cá, nas revistas normais, mensais, e depois é lançado encadenado. Edição definitiva. E aí você paga mais caro pela mesma coisa. A diferença é que quando sai essa versão fodona lá fora nos Estados Unidos, vem com 2 capas. Frescura americana, que é bom a gente também ter, mas não tem. Então a gente fala que é frescura. Como não tem aqui, a gente fala mal. É, né? Então, a gente fala mal, porque não tem aqui. Vamos fora que as capas americanas são bem mais legais que as brasileiras, né? No caso do Scott Pilgrim, eu não gostei de eles terem juntado, justamente por isso, você perde as capas. E eu achei ele meio desconfortável pra ler pelo tamanho. Mano, você pega ele pra dobrar, na hora que você dobra, a parte aqui que fica o nome do lado, na lateral, ela dobra junto, parece que ela faz um túnel. Não sei como posso dizer isso. É horrível. Ela amassa, ela acaba amassando a lateral. Você sabe o porquê disso, né? Vocês estão reclamando, mas, tipo, existe um porquê que eles colocam, juntam tudo ou dividem tudo. Porque, senão, a gente não compra, cara. O pior de tudo é isso. A maioria da galera não compra esse tipo de gibi. Então, não vale a pena pra eles chegarem e dividir tudo bonitinho, deixar tudo lá bonitinho pra depois vocês... Ah, não vou comprar porque tá muito caro. Pelo que eu discordo completamente, porque eles pegaram, eles juntaram e cobraram 50 pila cada volume e o pessoal comprou. Se eles tivessem feito 6 volumes, ia sair mais barato e ia ter mais chance do pessoal comprar. Não é 50 então. Pila. Era 30, era 30. É 30. Tá. Vamos dizer que foi um título bem estranho de sair no Brasil. Tipo, muito estranho, não, querendo ou não. Não é a cara do público, né, brasileiro? Não, na verdade esse quadrinho não é a cara de público nenhum, cara. É, isso ia falar, tipo, deve ser só a cara do Brian O'Malley, né? Agora você... me fez pensar, será que no Canadá o pessoal não gostava? Ô Mug, eu jurava que você ia falar, será que no Canadá as pessoas não viram moedas? Putz, também ia ser uma boa isso, hein, cara? Então. Nossa, ia sair arregaçando o pessoal. Mas pelo que eu entendi de uma amiga minha que morou no Canadá durante 6 meses, ou foram 8 meses lá no Canadá, ela tava me explicando que, tipo, lá no Canadá tem mesmo essa liberdade, assim, por exemplo, com os homossexuais, tem mais liberdade, né? Porque aqui no Brasil todo mundo é muito sacana com homossexual. Mas olhando assim, retratando bem, parece muito com a minha vida, cara. Eu moro só, vivo no cu do mundo. Pera. Eu só quero fazer uma pergunta antes de tudo, Kuroki. Você divide o seu quarto com mais um amigo seu gay? Não, mas Olha, um amigo meu gay, semana retrasada, ele veio me perguntar se eu queria dividir um quarto com ele. Mas eu não vou dividir porque fica muito longe da minha universidade. Mas, por exemplo, com esse amigo gay, eu converso altas coisas com ele que eu não converso com quase ninguém, pô. O cara é muito, muito gente fina. Então, por exemplo, o cara chega na minha cara, zoando com a minha cara, e fala assim, porra, tu tem um bundão muito foda, cara. Então, tipo... Eu tenho amigo que faz isso, velho. Entendeu? Porque é normal, velho. Esse cara faz isso mesmo. Ô, Kuroki, você também ia dormir na mesma cama? Cara, se o cara não vier me comer, eu não tenho problema nenhum. Na verdade, na boa, eu acho que o Kuroki é uma pessoa que, tipo... Ele se daria bem com qualquer pessoa. Não. Você tem ideia. O Kuroki é a pessoa que consegue elogiar você xingando. Cara... Então, tipo... Qualquer um vai se dar bem com ele. Não dá. Mas assim, em retrato mesmo do Canadá, esse quadrinho, ele retrata muito, muito bem. Diferente de outros quadrinhos, até mesmo canadense. Tem um outro quadrinho que é bem parecido com Scott Pilgrim, acho que é Leo Depressed Boy, o nome do quadrinho. Que é bem, é quase idêntico ao Scott Pilgrim. E também é um retrato dessa nova época. A época dos playboyzinhos que não tem porra nenhuma pra fazer... E a procura de emprego, o cara chega aos 20 e poucos anos e ainda tá à procura de emprego, coisa assim. Eu queria saber, ele tem essa mesma parte tipo de dinâmica que tem no Scott Pilgrim, que assim, Scott Pilgrim, ele tem um... Eu vejo isso muito tipo de satiração de sarro que ele faz com outras HQs, com outras coisas. Por exemplo, em outras HQs, tipo, a coisa vai tipo dinâmica, mas ela não te mostra como que ela vai dinâmica. Tipo, você tá num quadrinho... numa página e, tipo, no outro quadrinho isso já aparece, tipo, os caras em outro lugar, tipo, passou... Eles não mostram esse percorrer desse lugar, tipo, só apareceu eles, entendeu? Em Scott Pilgrim, às vezes, eles passam por dimensões paralelas, assim, entendeu? Tipo, entram em portas e aparecem em outros lugares. Só uma dúvida, ô Mugi, você por acaso misturou a palavra sátira com tiração, ou foi... Sim. Ah, tá, você juntou as duas palavras. Eu também pensei, eu achei isso estranho. Então, o Bruto vai colocar repetidas vezes, agora mais três vezes ele falando isso, pra vocês perceberem. De satiração. O formato em que o quadrinho foi lançado, de G-size, ou, que é 19 por 12,7 centímetros original. Isso varia, né? Varia até de um pra cima, um pra baixo, mais ou menos. Toda a obra foi feita em preto e branco, mostrando uma das inspirações usadas pelo autor nos mangás. Então, aí que tá. Muita gente fica confusa, eu acho, que com Scott Pilgrim, porque não sabe diferenciar se ele é um HQ, se ele é um mangá estranho, se ele é... Ele é híbrido. Como todo mundo que viu o HQ, sabe que no segundo volume, ele fala suas próprias referências. Ele fala que, ó, tipo, ó, eu vou ler pra vocês entenderem. Eu voltei a ficar obcecado por mangás, enquanto trabalhava nesse volume. Aqui vão umas coisas que eu lembro de ter lido, não necessariamente nessa ordem, que eu mais ou menos recomendo. Berserker, Gantz, Death Note... Azumanga Daioh e Live in Game. Então, são todos quadrinhos japoneses, mangás. Então, é uma referência que ele pega, é muito forte. Além de ele também fazer referências a restaurantes japoneses, que ele fala bastante, várias vezes. Fora que eu acho que também pra ele deve ter sido bem mais em conta, né? Não, mas é que tá, eu julgo esse fato dele ser preto e branco como sendo uma escolha. Porque, por exemplo, quando você a maioria dos mangakas, por que eles fazem a história em preto e branco? Qual que é a justificativa deles fazerem a história em preto e branco? Por quê? Porque eles querem, tipo, além de ser mais rápido, por ser mais rápido, eles podem se concentrar mais na história. Mas eu acho que as referências pra mangá não fica apenas no preto e branco, não, viu? Se você pegar, por exemplo, os olhos. São olhos grandes. Olhos grandes você não vê em HQ, você vê em mangá, entendeu? Não, aí é que tá, cara. Esses olhos, o estilo de traço não é de anime, não, é estilo cartoon. É cartoonizado, completamente cartoonizado. Verdade. O próprio Pernalonga tinha olhos grandes, entendeu? Eu não acho que Scott Pilgrim tem tanto a pegada na narrativa de mangá. Eu acho que, assim, o que menos ele tem a pegada é mangá. Mas se você vê as referências... Mas eu também acho que ele não chega a ser que nem uma HQ. Deixa eu explicar um pouquinho aqui, falar um pouquinho sobre HQ. Nos Estados Unidos, popularizou justamente os HQs que são feitos histórias fantásticas. Por isso que, por exemplo, aqui no Brasil, normalmente é mais conhecido e se chega mais os HQs de heróis. Porém, Tintin é inglês. Se você pegar HQs da Inglaterra, Inglaterra, você vai ver que, tipo, tem muitas histórias. Tipo, que lá, o mercado de HQ tomou um outro rumo, tomou um rumo mais adulto, entendeu? Mas a gente tá falando que ele tem essa pegada de preto e branco, mas recentemente foi anunciado lá nos Estados Unidos que vai ter uma edição, né, especial, que vai conter todas as páginas coloridas, né? E em tamanho maior, 23 centímetros por 10 centímetros. Eu desgosto dessa ideia. Eu também. Porque, tipo... Eu gostei muito do formato em preto e branco. Porque, tipo assim, porque eu acho que ele ser preto e branco é justamente uma forma de falar. Você tem que prestar atenção na história. A gente vai tirar as cores pra você prestar atenção na história. As cores são a distração. Mas às vezes alguém pediu, mas eu acho que tem gente que deve ter pedido. O público deve ter pedido. É mais pra quem quer colecionar, eu acho. Fora isso também, vão ser lançadas edições de colecionador, né? Ele não vai trazer nada a mais à história. Nada. Essa versão de colorido, eu acho que é realmente pras pessoas que já gostam, não são pras pessoas que querem conhecer. Ô, gente, já tem um filme. Não precisa de mais HQ pra o pessoal conhecer. Porque, querendo ou não, se o pessoal quiser conhecer a obra, eles vão ver o filme porque é mais rápido. E depois vai atrás do HQ. Não, mas sempre também é mais fácil você chegar e levar até algo colorido do que levar alguém até algo preto e branco, entendeu? Tem muita gente que não gosta de ler coisa em preto e branco. O maior problema pra mim, por exemplo, do preto e branco, que eu nem dei minha opinião quanto a isso, mas o maior problema é que eu não sabia quando a Ramona tava trocando de cor de cabelo, cara. Isso no filme ajuda muito. Mas ô Kuroki, em relação a trocar cor de cabelo, toda vez que ela trocava cor de cabelo, tinha algum comentário em seguida. Tinha até comentários do balãozinho, aquele quadradinho embaixo falando, ela trocou de cabelo novamente, porque não estou colocando aqui, porque ele é em preto e branco. Ele chegou a fazer isso. O quadrinho que fala isso. Ele já chegou a fazer isso. Mas, ela muda umas duas vezes até ele colocar esse negócio, então a gente fica meio na dúvida. É normal. Tanto que também o que o Jim falou, quando o cabeça dela brilha. Isso eu demorei um pouco pra sacar. Você acha que é um recurso? É, eu achei que era um recurso. Estou espantada. Normal, achei que era só tipo uma... Sim, estou espantada. É. Vamos fazer que eu estou espantada. Pôs o tracinho. Exatamente. Assim. Não, além do que, ó, a HQ do Scott Pilgrim, ela é uma HQ rápida. Eu, por exemplo, ganhei meu primeiro volume e li ele todinho no ônibus, cara, indo pra casa, voltando pra casa da livraria. Pra vocês verem como eu gostei do Scott Pilgrim. Então, ela é uma HQ muito rápida. E às vezes você não consegue realmente se concentrar em quadros de digamos, baixa importância, sabe? Que são quadros somente de adicionar algo à história. Não adiciona tanto. Adiciona somente um detalhe ou cara, outro. Cara, isso que eu ia falar... Não vale a pena. Tem uma coisa que eu achei incrível. Mano, um HQ... que tem receita de culinária dentro do HQ. Me explica isso, cara. Eu não consigo entender, velho. Não, a preocupação deles colocarem as notas musicais nas músicas, a letra bonitinha, a tradução no final. Outras coisas que eu gosto também de Scott Pilgrim é quando ele coloca várias partes, situações, tipo, mostrando... como que o Scott é desleixado e essas coisas, com aqueles quadrinhos pretos, sabe? Por exemplo, aquela cena que é do quarto deles, ele mostra, tipo, apartamento, Scott, Wallace, tipo, e vai mostrando cada coisa que tem no apartamento, né? E ele vai colocando tudo isso, tipo, mostrando o apartamento e em cada coisa um quadrinho preto, tipo, referenciando o que é aquela coisa, né? E isso é só um exemplo. Durante toda a HQ, ele vai colocando esses quadrinhos pretos aí. Scott Pilgrim ganhou uma adaptação em filme em 2010, intitulado de Scott Pilgrim vs. The World. O longa conta com Michael Cera, de Jonah e Superbad, como Scott, e Mary Elizabeth Winstead, fez Sky High e Premonição 3, como Ramona Flowers. E aí, galera, o que vocês acham disso? O Michael Cera, eu não gostei muito dele no papel, vou ser sincero pra vocês. Ele é meio catatônico, a cara dele é sempre parada. Eu acho que podia ser uma pessoa mais lesada. Não, mas o Scott Pilgrim, ele tem muita cara, ele tem muitas feições diferentes, ele tem muitas expressões que o cara não tem tanto. Eu tive a impressão assim, ah, beleza, eu vi o filme, daí eu li a HQ depois, eu pensei, ah, legal. Olha, isso que eu fui do contra. Eu acho que geralmente quase todos aqui assistiram o primeiro filme e depois leram o HQ, exatamente, né? Eu fiz ao contrário. Eu li primeiro o HQ e depois eu assisti o filme. Diga-nos então a sua visão, o seu ponto de vista. No meu ponto de vista... Deve ter sido frustrante. Não, não foi frustrante, cara. Foi bom até. Eu achei uma boa adaptação. Porque adaptação geralmente não fica perfeita. É quase impossível. Não, a adaptação é boa. Agora, com relação à atuação dele, eu não Se gosto. Se você pegar... Em geral, ao todo, eu acho uma adaptação extremamente boa. A história em si, tudo fica muito bom. O jeito que ela se refere ao quadrinho que muitas vezes ela faz a mesma jogada que o quadrinho faz, tipo, tá em algum lugar, eles colocam aquelas onomatopeias, eles colocam uns efeitos de exatos, saltos temporais. E vamos combinar que, dependendo da cena, é bem mais divertido no filme do que no HQ. Pra mim, a adaptação é boa por quê? Porque se eles quisessem copiar de forma integral o quadrinho, eles não iam conseguir. Ia ser impossível. Então, o que que eles fizeram? Eles pegaram tudo. Qual é a ideia central? Quais são os elementos importantes do Scott Pilgrim? E fizeram um filme. Então você não tem uma cópia do quadrinho que ia ficar mal feita. Você tem um filme que é diferente em muitas partes, mas que consegue segurar a essência de uma forma muito satisfatória. Eu acho que por isso que o filme é bom. Uma coisa que eu gostei muito, na verdade, foi o seguinte. É que no filme ele tem um timing perfeito. Tudo acontece na hora que tem que acontecer mesmo, pô. Então é bem parecido com o quadrinho mesmo. A questão da história, o timing da história é muito legal no filme e é muito legal no quadrinho. E a questão de como ele foi gravado, certos atores no filme são muito, muito bons. Tem uma garota chamada Alison Pill, acho que, não sei como é falar isso em inglês porque eu sou burro, mas tipo, ela é uma garota foda, ela é tão foda que ela saiu de, ela fez Juno, parece, depois ela fez Scott Pilgrim, e isso depois de algum tempo, depois de outros filmes, e agora ela tá fazendo um seriado na HBO, chamado The Newsroom, que pra mim é um dos meus seriados favoritos de todos os tempos. Então, cara, a equipe é muito foda, é tudo muito foda, cara. O filme é muito bom. Quem que ela era no Scott Pilgrim? Eu não reconheci pelo nome da atriz. A Alison Pill, essa garota é muito foda, porque ela faz a outra, porra, não é a Knives não, calma aí, deixa eu ver aqui. É a Kim, cara, e ela, cara, a cena delas duas, a Kim, elas duas se beijando no segundo quadrinho pra mim, cara, nossa, eu fico apaixonado, eu sou apaixonado por essa personagem, eu sou apaixonado pela garota, cara, nossa, chega, eu tô vermelho aqui. No quadrinho, ela é infinitas vezes melhor, no quadrinho. No filme, a Kim foi muito, muito bem expressada, até demais, ela conseguiu superar o HQ. Pra mim. Pra mim também. Sabe, principalmente porque ela tem aquela cara de rabugenta, mano. Tipo, é realmente uma personagem que ficou melhor no filme. Mas aí eu tenho o Wallace, no caso, que não, eu acho que ficou Wallace bom nos dois. Não, o Wallace é perfeito nos dois, cara. Eu acho que é um dos personagens mais cômicos. Ele ficou bom nos dois. É meu personagem favorito e ele é gay. Apesar que no filme... É meu favorito e ele é o melhor personagem, velho. Ele é o melhor personagem... Eu acho ele o melhor personagem também... disparado. Mas no filme ele ficou com a cara mais de filha da puta, o Wallace, sabe? No filme tem umas cenas que ele é muito melhor do que no a do celular, que não tem no HQ. Exato, no celular, velho. Nossa, essa é excelente. Exato, aquela parte do celular, ele tá falando com o Wallace, tipo, alguma coisa, pá, pá, pá. Aí, daqui a pouco, o Scott vira, toca já o celular dele. É a irmã dele, tipo, ah, tá, peraí, como você sabe isso? Ah, o Wallace me falou. Aí ele olha, o Wallace lá tá deitado, dormindo com o celular na mão. Nossa, épico. So, the whole 17-year-old thing, don't tell too many people. Hey, you know me. I mean, don't tell my sister. You know me. Who are you texting? 17 years old, scandal. That's not true. Who told you? Wallace, duh. That gossipy bitch. You know me. Wallace! Não, outra cena que no filme é muito boa é aquela que levanta o Scott, aí levanta o Wallace, aí levanta o outro Scott, aí levanta o cara que era namorado da irmã dele, que ele pegou também. Então, os quatro na mesma cama, pô, cara. O Wallace é pegador. Mano, depois é que ele pegou um cara chamado celular, eu não duvido mais de nada, velho. Tá demais. O celular. And you didn't bang her? Are you gay? I couldn't stop thinking about my stupid ex-girlfriend. Is that the Uma Thurman movie? Scott, just because MD's back in town doesn't make it not over. Double negative. It's tricky. It's over. Move on. Word. Right. I'm not gonna let her toy with me. From this moment on, I will think of Envy Adams no more! Em contraponto ao Wallace, que eu acho que é um dos melhores personagens aí do Scott Pilgrim, eu ainda prefiro o Scott porque ele é muito lesado. Mas em contraponto, véi, na boa, pra que o pequeno Neo? É por causa que tem que ter uma casa, você não entendeu. O objetivo é ter uma casa. Ah, ele é, só pode tem crer. A casa. É a única coisa que ele faz. Gente, a gente tem o pequenininho. Por que você tá aqui? Porque eu tenho a não, casa. Essa cena do filme é mais legal. É a cena do filme. A cena que do que filme, faz ela aqui? Vira assim... O que você faz? Eu jogo Zelda. Eu jogo Zelda. Nossa, eu jogo Zelda. É muito, muito... Nimes, that's young Neil. Hi. Hi. What do you play? Wow, Zelda, Tetris, that's kind of a big question. Ele é aquele tipo de amigo, pô, que a gente tem porque tem um carro, entendeu? Ah, tem um carro? Leva não, a gente não, pra qualquer não. Tem carro. O cara do carro também. Esse é outro. Esse já é outro. É fogo. Ah, é isso aí, Mug. Só tipo Mug porque ele tem dinheiro, né? Adoro seu carro. Não, valeu. Mas o pior é também no começo... Meu, eu sei que se eu morasse no Canadá, eu ia ser muito mais popular, cara. Com certeza. Porque eu tenho um carro. Tem um carro, cara. Galera, existe também um jogo da série inspirados nos jogos da era de 8 e 16 bits. A Ubisoft Montreal criou um jogo Beat'em Up que segue a trajetória de Scott, sendo possível jogar com 4 personagens: Scott, Ramona, Kim Pine e Stephen Stills. E ainda é possível baixar aqui na Ivy Chow e o Wallace Wells como personagens jogáveis. Talvez o Wallace só vá sair daqui a algum tempo. Provavelmente quando sair o cast ele já vai estar disponível. Eu já joguei, mas... eu tenho ele aqui pro meu Xbox, na Xbox Live Arcade aqui. É, e ele recebeu a nota 8 na IGN, 9 na Game Informer e 8,3 pela Game Trailers. Ele tá disponível pra Xbox e PS3. Cara, é um ótimo jogo. Quem já jogou aqui? É só eu e você, Kuroki. Cara, eu joguei ele e eu só tenho demo, né? Cara, muito, muito legal. Nossa. Só tem a demo, Kuroki? É, eu sou pobre. Putz. Foi mal, cara. Eu não sou rico que nem você. Desculpa aí, fodão. Eu não sou rico, cara. Só que Scott Pilgrim vale. Eu joguei e, tipo, eu não sei se você teve essa mesma impressão, mas me lembrou muito. Como é que chama aquele jogo de PUBG, Capitão Comando. Me lembrou também, sabe, aquele Power Rangers de Super Nintendo. Esse eu lembro. Power Rangers. Desculpa aí, na minha época eu era criança. Ele segue essa mesma coisa do Double Dragon, Street Rage, né? Esse beat'em up. Recomendo pra todo mundo aí, ó, esse jogo aí na Xbox também, live. Muito legal, eu tenho ele aqui também no meu Xbox. Muito, muito, muito foda. Cara, é fantástico. E eu até... Tem uma fase que eu acho muito curiosa, que eu achei que foi muito bom, porque, como todo mundo sabe, e se você não sabe, você vai tomar spoiler, um dos 7 namorados você enfrenta 2 ao mesmo tempo, que são gêmeos. É. Uhum. E nossa, no jogo você também... Nossa, é bem spoiler, hein, Jim? Foda-se. Mas no jogo você também enfrenta os 2 ao mesmo tempo. Então, na teoria, devia ter... uma fase a menos, mas não, eles colocaram uma fase a mais, que tem uma fase que você enfrenta o Nigga Scott no mundo dos sonhos. Nigga Scott. Nigga Scott. Nigga Scott. Nigga Scott. Você enfrenta Nigga Scott, tipo como... Scott Nigga, tá ligado? Chega aí, Nigga. Aqui veio como? Como que veio aqui mesmo o Nigga Scott? Foi traduzido pra... Anti-Scott. Anti-Scott. Eu prefiro Nigga Scott. Nigga Scott. Eu prefiro Nigga Scott. Cara, muito bom, velho. Você joga na fase dos sonhos, velho. Você joga na fase do Zelda, praticamente. Só que com zumbis. E assim, é selo de qualidade Ubisoft, né? Não precisa dizer mais verdade, nada. Na verdade, na verdade... Sem falar da adaptação, muito boa, referências... As capas. Jogo, as capas, a momentos específicos. As moedas. Por exemplo, tem um botão... Que você chama a Knife. Então, tipo, você pode chamar a Knife com todos os personagens. E ela sempre interage diferente com cada personagem. Por exemplo, você chama com o Scott e aparece aquele Love. Sabe? Fumacinha. Ah, eu lembro dessa fumacinha. Daí, tipo, por exemplo, se você tá com a Kim, ela aparece, as duas dão um selinho e todo mundo fica, tipo, catatônico na fase. E tinha que ser, né, baseado em 8 e 16 bits, sim, que é a cara de Scott não, Pilgrim, é, né, cara? Se você pegar as capas e outras situações de imagens de Scott Pilgrim, você vai ver que tem ilustrações em 8 e 16 bits, entendeu? E isso já me deixou, quando eu vi que ia lançar o jogo, já me deixou com uma pulga atrás da orelha pra saber, mano, esse negócio vai ser épico. E afinal de contas, toda a obra é um enorme compilado de inúmeras referências pra cultura pop americana e também pra japonesa, né? Por muitas pessoas, ela é considerada uma das maiores homenagens pra cultura pop. Lá na América, né, nos Estados Unidos, ficou muito conhecido, tipo, Scott Pilgrim. Aqui... eu digo com o tempo, né? Depois, não logo de primeira. Mas, tipo, aqui eu acho que não pegou tanto, né? Não foi uma coisa assim, tipo, uma febre tão grande quanto eu acho que chegou a ser lá nos Estados Unidos. É que tem várias coisas, né? Primeiro, por ser uma obra que aqui não era tão conhecido até o filme, por exemplo, você não tinha noção do que era. Segundo, o preço ainda assim assusta as pessoas. O cara que tá acostumado a pagar R$6,50 na banca o quadrinho... Ou R$15 no não mangá. Não quer pagar R$25,01, R$35, né, que veio, acho que o preço tabelado quando chegou foi R$35. E aí ele olha, é preto e branco, ele começa a ler, ele vê que a narrativa é diferente, porque você pega e dá o primeiro capítulo, ele é diferente de tudo que você já leu. Acho que é por isso que talvez o público brasileiro ficou meio assustado com relação a isso. Eu diria mais que o público brasileiro ficou meio assustado, entre aspas, esse assustado. Acho que nem assustado seria se encaixaria ali. Eu acho que foi a falta de divulgação mesmo. Porque, cara, tipo, por exemplo, o filme mesmo, o filme veio pra cá, só veio um rolo de filme pro Brasil, legendado, e que ficou, tipo, você ficou uma semana no cinema de São Paulo, que é uma das maiores cidades do Brasil, e depois acabou, sabe? E eu, o babaca, teve a chance de ver no cinema e não foi. Eu vou dar... Minha opinião, na verdade, é mais ou menos o seguinte. Eu notei que hoje em dia não existe uma... Eu não diria nem contra a cultura, mas brasileiro tá muito chato, maluco. Eu fui pra um show de rock ontem à noite, hoje à noite, né? Cheguei hoje de 5 da manhã em casa. Então, era um show de rock, me falaram que era um show de rock, mas, cara, pra mim, parecia mais um sertanejo, cara. Porque dava vergonha eu tá lá, entendeu? Tipo, eu era o único cara que tava lá querendo bater cabeça, porque o resto tudinho tava lá, tipo, ou pegando mulher, que tem gente que vai pra esses tipos de show só pra fazer isso, pegar mulher, mas eu queria mais era me divertir do que pegar mulher. Cara, não dá, velho, não dá. Quando eu olho pra Scott Pilgrim, eu me espelho. Eu sei o que faltou nesse show, sabe o que faltou nesse show? Seu amigo gay. Ele tava lá. Mas, cara, realmente, assim, tá faltando alguma coisa, cara. Tá, sei lá, essa nova juventude nossa e tal, tá uma merda, cara. Porra, só restart, só as Detonautas. Vai tomar no cu, bicho. Vai tomar no cu, mano. Eu acho até interessante que o Scott Pilgrim tenha dado certo no Brasil. Se eu tivesse lido antes de sair no Brasil e perguntasse pra mim, eu ia falar, não vai dar certo. Não é a cara do público brasileiro geral. A cabeça, você fala assim, Scott Pilgrim deu certo aqui no Brasil. Eu discordo disso, cara. Ah, deu certo, cara. Não deu, mano. Restringindo assim, o público que gosta mais de HQ, assim, não sei o quê, você vira e fala de Scott Pilgrim, uma boa parte da galera não leu. Tipo, só ouviu falar. Pior que é, eu concordo com o Jim nesse ponto. Eu não acho que você pode virar e falar aqui uma coisa que, tipo, o pessoal que já é mais nesse que gosta mais disso, não leu? São poucos? Não. Mas, Jim, como que você ficou conhecendo o Scott Pilgrim? Eu conheci antes do cinema. Eu não conheci por causa do filme. Eu já tinha ouvido falar. Eu conheci por causa do cinema. Eu conheci porque um amigo meu, que tinha o apelido do Shrek, virou e falou assim, mano, vamos ver esse filme no cinema? Agora, Jim, eu acho que ele pode ter dado certo, sabe por quê? Qual é o fator, Jim, que você também tem que ver? Porque, tipo, existe agradar ao público de HQ e agradar a qualquer público. Eu não sou uma pessoa que sou tão viciada em HQ, entendeu? Não, Mug, eu peguei esse exemplo do público de HQ, porque é um público que, querendo ou não, eles estão mais por dentro do assunto, entendeu? Mas faz o seguinte, Odin, se você jogar Scott Pilgrim na internet e procurar o que citação no Brasil do quadrinho, você vai achar muita citação do quadrinho, não só do filme. Pode ser que você não ouça falar na rua, na rodinha, sei lá, da sua escola, de Scott, pode ser que não, mas ele foi bem aceito pelo público brasileiro, não é sucesso. Ele não é best-seller, não vendeu milhões de unidades. Mas a gente não pode dizer que foi um fracasso. Cabeça, sabe o que, é que eu acho? Ele deve ser aquele tipo de quadrinho come quieto, cara. Ele, tipo, vende 2, vende 3, aí daqui a pouco tá vendendo, vende 15, aí daqui a pouco tá vendendo, e continua a vender. Porque, por exemplo, na Saraiva, hoje não tem Scott Pilgrim, mas quando tu chega lá, no outro dia já tem, entendeu? Então já dá pra notar que sempre tá renovando. Eu, quando comprei o meu, eu só pude comprar o 1 e o 2 porque não tinha o 3, porque tava esgotado o volume 3. Cara, querendo ou não, eles achavam que ia vender pouco, mas acabou sendo um sucesso acima do que eles pensaram, mas não chegou a ser o best-seller, como você falou. Ele se deu bem no Brasil com a base que ele tinha trazido. Eu não sei vocês, mas eu nunca perguntei pra alguém que leu Scott Pilgrim e falou pra mim, puta cara, é uma merda, não compra. Nunca ouvi. Eu também não ouvi isso. Mas eu acho que é porque também ele atinge um público direto, então quem já leu gosta e dificilmente a pessoa vai gastar dinheiro com alguma coisa que ela não vai gostar. Ela vai dar uma pesquisada. Ela vai ver se ela vai realmente curtir, se as pessoas acharam bom, se pega no público que ela gostou, alguma coisa do tipo. Ela não vai comprar um HQ que ela nem tem certeza. Além de ser caro, né? Porque R$30 não é pra qualquer um. É carinho. Mas eu considero uma obra que foi, assim, bem sucedida, digamos assim, no Brasil, eu acho. Pela proposta. Tanto pela quantidade de divulgação que foi pouca, por ser uma obra que era até então desconhecida pra gente aqui. Eu acho que Scott Pilgrim, ela se deu bem com as pessoas que foram atrás dela para ler, entendeu? Agora... Tanto que a gente tá fazendo um cast, né? Agora, por exemplo, ela não foi uma HQ que chegou aqui e, tipo, ah, tá ali na Saraiva, eu vou pegar, entendeu? Tipo, alguém que não conhece. Ela não foi muito bem divulgada. É esse o meu ponto, entendeu? Eu acho que ela não foi muito bem divulgada. Um exemplo bom de como foi a performance do Scott Pilgrim no Brasil é Kick-Ass. Aconteceu a mesma coisa. É pra um público direto. É, vendeu pouco nas bancas. Tem opção, tem agora a versão de colecionador que lançaram. E ele já era mais caro ainda, né? Quando saiu, acho que ele era 99 quando saiu? Ou 59, uma coisa, desculpa. Kick-Ass não é um quadrinho que foge do padrão também. Ele é um quadrinho mais tanto do padrão. Tanto quanto Scott Pilgrim, não. Não, ele foge um pouco porque ele apela muito pra realidade. Ele vai falar assim, ó, é isso aí, velho. O cara se corta, o cara quebra braço, o cara vai parado no hospital em todo fudido. Não, cara, mas ele não, quebra... não foge. Você pode virar e falar que ele foge do padrão americano. Porque o padrão inglês de quadrinho é isso. Vertigo... Tem um monte de personagem que vai lá, se fode e é humano, tá ligado? Ele foge do padrão de si e Marvel só. Mas não, eu sei, mas ele foge no padrão de super-herói que a gente conhece diferente. Que até o Batman, por mais que ele seja humano, ele não se fode muito. Quanto no que acontece no que é. Então, beleza, a gente tá falando tudo isso, a gente fez uma discussão legal, mas me diz aí, o que exatamente se trata a história do Scott Pilgrim? Então, gente, a história é o seguinte... A obra conta a história de Scott Pilgrim, um canadense de 23 anos que mora em Toronto, que divide um pequeno quarto com seu amigo gay, muito gay, chamado Wallace Wells. Ele está atualmente em um estado que se chama de desemprego voluntário. É, não sei como seria isso, mas... É complicado. É, só trabalha quando ele quer. Acho que é uma boa explicação. E suas únicas ocupações são videogames e tocar baixo junto com a sua banda, que se chama Sex Bomb Omb. E todo o plot da história começa quando Scott começa a namorar uma garota de 17 anos chamada Knives Chow. Apesar de desaprovação de sua família e amigos. Porque ela tem 17 anos. Realmente a história começa bem aí. E, na verdade, você quando começa a ler... ou assistir, você vê que todo mundo tá dando na vida do Scott, eu pensei no início, pra mim, era tudo ali a família dele, cara. No início, eu não pensei que o Scott era, tipo, um garanhão. Eu pensei que ele, tipo, era comia quieto, porque 17 anos, mano. Não, mas se você parar pra pensar, ele é mais ou menos assim, ele é pegador e não é ao mesmo tempo. Porque se você parar pra pensar, tipo, ah, tô namorando com a Knives, que você faz? Ah... Eu passeio com ela por aí, eu levo ela até a escola, fico com ela, tipo, no ônibus com a mão dada. You're dating a high school girl. Not bad, not bad. Thank you. So did you guys, like, you know, do it yet? We have done many things. We ride the bus together, and we have meaningful conversations about how yearbook club went, and about her friends, and, you know, drama. Have you even kissed her? We almost held hands once, but then she got embarrassed. Well, aren't you pleased as punch? I don't know what you're talking about. So what's her name? Knives Chow. She's Chinese. Wicked. So when do we get to meet her? Oh, please, let it be soon. Mas, maluco, pensa pra mim, cara. Tu tem 23 anos e tu tá com uma garota de 17, cara. Tipo, tu literalmente é papa anjo. Oh, Kuroki, olha que nos tempos de hoje... Cara, isso é mais difícil no tempo de hoje. Eu sei, mas, cara, tu tem que estar muito desesperado, é. Maluco. Nossa, velho. É engraçado que, assim, pra ele isso não tem problema nenhum. Ele não entende qual é o não, problema disso. Não, o também é que sempre quando ele fala isso da Knives, as pessoas olham pra ele e falam assim, Scott, você se curou, cara. Você se curou, você tá bem, cara. Todo mundo. Não, isso é legal porque começa do nada. Ele não dá uma introduçãozinha pra você, ó. Olha, esse é Scott Pilgrim. Ele começa já na cara, tipo, joga você no meio da cena. Mas é porque a vida é assim, cara. A vida é assim. Ela não dá uma introdução antes. Ela pega e te joga o bagulho. Odin, um dia você acordou, você tava na mesa da cozinha e seus pais falando com não, você. Não, mas, cara, Scott Pilgrim é uma metáfora. É uma metáfora da vida. E o começo dele não passa de uma... Também... uma metáfora. Scott Pilgrim, o único momento que você entende tudo nunca. É nunca. Não, mas é verdade. Como assim? É verdade. Não, qual é, velho? É verdade. Que ponto da história você tava inteiramente... Inteiramente? Você tava entendendo tudo que tava acontecendo de forma perfeita. Você falou, ah, então beleza, tava tudo não. Amarradinho na sua cabeça. Quando eu reli. Nunca. Nem quando você... Não. Não, mas é sério, cara. Tá bom, explica pra mim da onde vieram as rodovias subneurais, subespaciais, como é que não é? Não sei, eu lembro que ele fala de Super Mario 2 quando ele fala isso. Beleza, mano. Me explica da onde veio a gravidade. Não, a gravidade é relação de duas massas, gente. Não, aí é que tá, cara. É a mesma coisa, tá ligado? A rodovia subespacial é aquilo. Ela existe. Ela deve ter uma explicação científica dentro do HQ, que eu duvido muito. Não, mas não é falado essa explicação, entendeu? Ninguém pergunta, pra todo mundo é normal, esse é o ponto. Ali dentro, pra todo mundo é corriqueiro. Exatamente, mano. Por exemplo, imagina se não existisse gravidade. Daí pegar, nada, assim? Lança um HQ que existe gravidade. E ninguém ia perguntar, porque isso é uma coisa comum. A gente não pergunta o que é a gravidade, por que que ela existe, e nos pergunta porque é uma coisa cotidiana, entendeu? Se tivesse portas, que nem no Scott Pilgrim, que abrisse espaços subdimensionais que ia pra puta que pariu passando pela cabeça dos outros, a gente também não ia perguntar. Não, essa é normal. Porque ela ia existir. Só que é diferente, não, Jim, mas ninguém ali... Isso não é consciência mundial. Tanto que o Scott toma um susto quando ele vai parar na cabeça da Ramona. Só que ele nem se pergunta o porquê. Ele pergunta alguma vez? Não. Não, mas o Scott é lesado, mano. Calma lá, o Scott é lesado. A Ramona fala que eles aprenderam isso nos Estados Unidos. Essa é a desculpa básica, na verdade, né? Lá nos Estados Unidos. Melhor. Tá. Vamos mudar, sair um pouco das rodovias espaciais e vamos para o mega poder de um vegan. Mas dizem mesmo que os vegans são fodas porque não comem carne, cara. Claro, 90% dos cérebros dele tem queijo coalho. Mas aí ele fez uma piadinha, com certeza, com isso. Porque todo mundo fala, pô, o vegan é muito mais saudável, ele tem uma capacidade de concentração muito maior por uma série de elementos, substâncias que ele não ingere nos produtos... Barra leite. É, não só leite, né? Não é só leite. Eu preciso comentar dessa parte que aparece a polícia vegan, porque ali ele resolve brincar com conceitos de roteiro. Porque o Scott cai no show e fala assim, puta que pariu, tô fudido. O único jeito de eu sair dessa é que se um Deus Ex Machina aparecer do nada. Ah, ele fala. Aí aparece o policial vegan. Com certeza. Logicamente que ele não usa puta que pariu nem fudido no quadrinho, mas o Jim adaptou pra linguagem dele. O que acontece? Então, na história, tudo tá indo bacana até o momento que o Scott ele encontra com uma garota meio desconhecida na biblioteca. E segundo ele, é uma garota que apareceu misteriosamente nos sonhos dele. E, tipo, ele fala: meu Deus, eu vi essa garota no meu sonho, eu preciso conhecer ela. Não, meu Deus, ela existe. Mais ou menos. Meu Deus, ela existe. Ela existe. Aí ele tenta descobrir quem é a garota, né? Pá, tenta conversar, tenta dar um chaveco nela, né? Dá pra passar. Hey, what's up? Nothing. Hey, you know Pac-Man? I know of him. Well, Pac-Man was originally called Puckman. They changed it because... not because Pac-Man looks like a hockey puck. Paku means flap your mouth. And that they were worried people would scratch out the P, turn it into an F, like... Yeah, that's amazing. Am I dreaming? I'll leave you alone forever now. Thanks. Aí, disso, tudo vai acarretar aí, tipo, altas lutas épicas com comédia, cenas nonsense e mais 7 ex-namorados. Esse é o plot do Scott Pilgrim. É o Scott e 7 ex-namorados do mal. E é legal, uma coisa que eu gosto assim, que eles repetem com frequência, é que ele fala assim, então quer dizer que eu tenho que enfrentar os seus 7 ex-namorados. Ela fala, não, você tem que derrotar. Toda vez. Enfrentar é fácil, né? Bom é a introdução, né? Porque não tem introdução, porque ele vai lá e fala, não, esse e-mail é tão ele chato. Lê tipo palavras aleatórias e apaga o e-mail, né? You got mail. Dude, this thing claims I have mail. It's amazing what we can do with computers these days. Dude, now I'm reading it. So happy for you. Dear Mr. Pilgrim, it has come to my attention that we will be fighting soon. My name is Matthew Patel and blah blah blah blah. Fair warning. Mono e mono, seven evil, blah, blah. This is... What? This is boring. Delete. E o que vocês acharam de, por exemplo, essa demora do autor? Porque, cara, eu achava isso muito chato. Ele demorava muito pra lançar o quadrinho e tal. Beleza, e isso acabou deixando o quadrinho até legal e tal. Ele mexia muito com a história. Eu acho. Mas, que cara, ele... O que vocês acharam disso? Porra, ele é fã do Togashi, né? Mas alguém leu Scott Pilgrim quando estava sendo lançado? Não, eu não li. Mas realmente, isso é ruim, eu acho, pra quem tá lendo. Porque, pô, você tem 6 volumes que são lançados em quase... Você tem um espaço de 6 anos entre o primeiro e o último, quase. Pô, o pessoal perde... O pessoal esquece. É... com certeza. Porque, tipo, ele não é um Harry Potter, um volume, entendeu? Não é uma coisa que, tipo, vai te entreter a ponto de... Beleza, li até ali, beleza. Eu consigo viver bem com isso por um tempo até sair o episódio. Porque eu teve um certo final daquele volume, né? Não. Ele termina o volume terminando o volume. Ele é tipo o Senhor dos Anéis, só que em HQ. É, o Senhor dos Anéis, exato. O filme, tá? Termina com... É, filme. No primeiro filme termina com o pessoal andando. Eu acho que o autor, ele tinha muita preguiça, cara. Essa que é a verdade. Preguiça então, mesmo. Então, Togashi. Só... Togashi. Não, se fosse o Togashi, ele ia demorar 20 anos. Eu não coloco o nível do Togashi, porque você nota claramente que não são rabiscos. E as referências? O que vocês acharam, assim, com relação às referências? Vocês pegaram bastante coisa? Uma referência que eu acho muito legal é na própria parte quando ele derrota o Vigan, cara. E aparece lá, tipo, uma vida. One up, né? One up, é. Muito bom, cara. Não, um pouquinho antes dele enfrentar o Vigan, que ele tá, antes dele entrar na sala. Ah, o que é aquilo? Ah, é o Safe Point. É o Safe Point. Peraí, eu tenho que ir lá. Eu gosto quando ele tira a espada do peito, é, velho. É, Scott ganha o poder do amor. É, ele tira... Não, e a parte... Não, a melhor, a parte do skate. Na hora que ele vai... Putz, eu devia ter tirado a habilidade de skate na quarta série. É, habilitado. A parte do xixi, cara. A do xixi lá. Xixi, aí vai o P-Bar. Mó legal. Não, não, mas essa referência que o Al falou, ele se completa quando ele pega a espada pela primeira vez. Ele, sim, ufa, ainda bem que eu treinei a skill de espada na quinta série. Quinta série, ah, isso. Muito bom, velho. E também tem a banda do começo, que era ele, a Lisa e a Kim, que era chamava Sonic and... Sonic Knuckles, é. É, Sonic Knuckles, velho. Lá no final, quando ele tá pra enfrentar o... É Gaiden, né? Que eu acho que é a pronúncia... Correto? Gideon. E tem o símbolo da balada dele, da camiseta, é o Triforce de ponta cabeça. É o Triforce. É o Triforce de ponta cabeça. Aí todo mundo, nossa, camiseta, até que todo mundo fala, nossa, camiseta legal. Ele, pô, por que que todo mundo fica falando isso? É. Não, também tem a primeira vez que ele sai com a Ramona e... Ah, o que é esse X na sua blusa? Ah, é que eu estudei numa academia para mutante. Jovens superdotados. Pode crer. Black Man, né? Mano, ele é lotado. Scott Pilgrim é lotado a detalhes, a referências, cara. Não, mas também tem algumas pegadas que tem no Scott Pilgrim que não são referências e que eu acho que é legal. Por exemplo, eu acho que eu devo ser a única pessoa esquizofrênica o suficiente pra perceber... Provavelmente. No primeiro volume... Quando aparece o Scott num túmulo, vocês lembram dessa parte? Tá. Eu lembro. Que era de um sonho, se não me engano. Sim. Sempre que a Kim tava sonhando. Logo em seguida, o capítulo que começava era o capítulo número 8. E o Scott é o oitavo namorado. Nossa, mas aí é realmente é uma coisa muito... Alguém notou que o Jim hoje fumou um baseado muito legal? Fumou, mano, cara. É a segunda discussão que ele faz aí sobre algo completamente loucão, maluco. Nossa, demais. Uma coisa que vocês repararam, quando o quadrinho ele faz flashback, o fundo é sempre preto das páginas? Não, mas aí uma outra referência a mangá, então, cara. É. Porque em mangá, todos os flashbacks são assim, cara. E tem três capítulos que a capa do capítulo são referências, só que eu não sei de um deles. Eu sei que um é de Sonic e o outro é de Flintstones. O Flintstones é o que ele tá deitado na pedra. Sim, é o que ele tá... E tem o outro que eu não lembro, eu lembro que tem, mas eu lembro de onde Sonic? É. O Sonic é não, aquela... Não, sei se é o do Sonic. Não, tem outro, tem mais não, um. Não, tem uma do Sonic. Tem uma que eu tive a impressão que era de Shaman King. Ah, velho. Não sei, velho. Eu sei que tinha do Sonic e o do Flint. Que é o primeiro do volume 3. Primeiro do volume 3, vamos deixa eu ver. Aqui. Vou pegar aqui pra ver agora. É dos dois dragões? Fácil. Primeiro do volume 3, Shaman King. É os dois... Eu não sei, eu tive essa impressão, você... mas... Eu pensei em Jack Chan quando eu vi isso, velho. Eu já falei que eu sou esquizofrênico. Ah, hoje? Já. Cabeça, você falou mais cedo no cast sobre a galera falando bem do Scott Pilgrim. Eu acabei de colocar aqui, referência Scott Pilgrim, e aparece assim, avalanchando o ódio. Scott Pilgrim vs. The World é uma bosta, parte 2. Nossa, meu, o cara aqui teve ódio total. Bem, caraca, lembrando total. Aqui que nós aqui estamos falando bem da peça, a gente está falando bem tanto do HQ de Scott Pilgrim, do filme, da adaptação pro cinema de Scott Pilgrim. Também estamos falando bem do jogo de Scott Pilgrim pra PS3 e pra Xbox. Então, se você é um haterzinho de Scott Pilgrim e tá achando que a gente tá falando uma porrada de merda, manda e-mail pro Rods. Na faculdade eu tive uma matéria chamada Storyboard e história em quadrinhos. Basicamente, ensinava storyboard e história em quadrinhos, técnicas de como fazer história em quadrinhos, posicionamento de quadrinhos, formatos, porquê daquele jeito, pelo que eu aprendi nisso tudo, eu posso falar seguramente que, tecnicamente falando, Scott Pilgrim é perfeito, cara, em relação a posicionamento de quadrinhos na página, em relação a tamanho, em relação a dinâmica. É, uma coisa que você... o posicionamento, como o Jim falou até de posicionamento de balão, eu não me perdi nenhuma vez. Por exemplo, em contrapartida, eu tô lendo agora, eu até tava comentando, eu não sei o que eu comentei com vocês, eu tô lendo o Hellblazer, que saiu um tempinho atrás já, que é o volume 1. Toda hora eu me perco, porque a diagramação dos balões não é tão boa que eu tenho que reler 3 vezes pra achar a ordem certa, porque ele não segue um padrão normal. Agora, por exemplo, uma coisa também interessante é que ele só coloca a numeração nas páginas se ele vê que dá pra colocar, entendeu? Então ele não se preocupa em perder espaço da página pra colocar uma numeração. E ele também não se preocupa em gastar páginas, por exemplo, com páginas praticamente em branco. Exatamente, sim, tem páginas totalmente em branco. Pessoal, seguinte. Beleza, eu particularmente já entendi o que todo mundo acha de legal do Scott Pilgrim. Mas o que tem de ruim do Scott Pilgrim? Porque, cara, eu entendo que todo mundo aqui goste. Mas, assim, não adianta a gente chegar e somente falar bem da HQ. Não adianta a gente somente falar bem deles. Por exemplo, eu mesmo. Vocês gostaram daquele... O vilão principal, o Gideon lá? Eu não gostei. O Gideon. Eu não gostei dele, cara. Eu achei ele um péssimo vilão, particularmente. Eu gostei, mas o que eu não gostei, velho, são que ele tem um defeito, assim. Tem personagens que estão ali por nada, que não se desenvolvem. Isso realmente existe no HQ. Pelo menos eu acho. Não, tipo, isso aí é um defeito e, na minha opinião, também não é um defeito. Porque foi aquilo que eu falei, porque, por exemplo, como o Cabeça citou agora há pouco que o HQ ele é muito confuso. Não digo tão confuso, mas assim, que você não consegue entender a totalidade do universo de Scott Pilgrim. Isso é um defeito, de certa forma. Mas ao mesmo tempo que esse defeito tá ali, de propósito. Pode ser. Eu acho que, tipo, que o autor não quer que você entenda tudo de uma vez. Porque o Scott não tá entendendo tudo de uma vez. Isso é uma coisa que eu acho interessante. Porque muitas vezes, durante a série, você não consegue entender as cenas. Ele tem um flashback de uma cena. E você fala, mas peraí, essa cena não bate com o que o outro personagem tá falando. Depois, no final, você descobre o porquê. E, na verdade, então, todo o quadrinho, ele é meio que mostrado da estética da mente do Scott. Exatamente. Então, isso, mas você só vai perceber isso no final. Então, isso é uma coisa que até que eu ia falar, eu já vou aproveitar e emendar uma espécie de uma crítica. Pra pessoa que não é muito... Não tá acostumada com ler quadrinho. E que não quer se... Assim, que quer ler por ler... Vai ser difícil se adaptar, cara. Ele não é muito acessível nesse ponto, eu acho. Tem mais uma coisa também, Cabeça, que pode ser feita como vista como defeito. Que é justamente aquilo, tipo, eu realmente acho que o quadrinho seria melhor, tem mais valor em preto e branco do que colorido. Mas o fato dele ser em preto e branco também gerou alguns maus entendidos. Como eu falei, a cor do cabelo, a Ramona Flowers com a cabeça brilhando, que, sabe? Que é uma coisa importante, isso, né? Gera um defeito. E vamos combinar que, tipo, lá tem tanto personagem secundário. Tem hora que eu ficava confuso de um personagem secundário pra outro. Realmente. E às vezes também tem tanto personagem secundário que você consegue se confundir. Peraí, será que esse personagem secundário A não é o B? Ele não é muito acessível. Então, por exemplo, se alguém que nunca leu o quadrinho pegar isso aqui, vai desistir no terceiro capítulo. Porque, assim, primeiro, ao diferente de todos os quadrinhos, ele não põe um limite pro universo dele. Porque todo o universo, ele tem um limite. Todos. Até se for pegar o mais viajado, que é Dragon Ball, você tem um limite dentro do Dragon Ball. Limite pra quê? Não, limite pro seu universo ficar uma loucura. Você quer um limite pro universo de Scott Pilgrim? É o limite de todos os... As referências que ele coloca. Talvez, mas assim, ele não limita. Então assim, você chega no momento da luta, ele simplesmente vai virar você. Pô, o Scott é o maior lutador do Canadá e ele solta poder. Adorei essa parte. Putz, é mesmo. É, regional. Não, do nada. Regional. Do nada. Não, aí ele começa... Do nada ele joga ali. Combo 64. E você fala, peraí, como assim? Mano. E ele voa, dele dá golpe aéreo. O Scott não era um merda, velho? Mas olha, na boa, quando eu tava assistindo o filme, cara, quase caí de rir naquela hora. Que tipo, do nada, o início do filme inteiro não mostra nada disso, tá ligado? Aí quando ele tá tocando lá no showzinho, tipo, aparece o primeiro vilão, o primeiro ex-namorado do mal. Pilgrim. Nossa, começa uma luta muito ferrada, cara. Eu nunca imaginei, porra. E todo mundo tranquilo. Assim? e o mundo em volta, tranquilo, ninguém achou nada estranho, né? E isso às vezes confunde a pessoa. Eu acho que se a pessoa não tá acostumada e ela não tá com a cabeça aberta pra isso, vai dar merda. Mano, e o cara ainda, no filme, o cara tem tique, mano. Ele fica fazendo um negócio com o ombro assim, fica mexendo o cabelo. Aí ele fica tipo, Mr. Pilgrim. É, no filme, esse ator, ele fez um papel muito legal. Ele ficou uma coisa... Ele fez muito bom. Foi, mano, é um personagem que eu fico lendo todo. Eu lembro ele gritando, Hey! You, Scott Pilgrim. Sabe o que me lembra isso, Al? Aquelas capas daquele Jojo Adventure, Bizarre Adventure. Jojo Bizarre Adventure. É bem isso, mano. É tipo... Mano, eu sei dançar. Isso é uma coisa excelente do filme que o quadrinho não consegue fazer, né? Esse é um personagem que no HQ ele ficou bom, mas no filme ele arregaçou, velho. Ele é muito bom, ele, mano. Não, ele é muito bom. O outro personagem que eu gostei muito mais no filme é o que é ator, o namorado que é ator. Que começa a vir os dublês e... No filme, eles dão um destaque maior pra ele. No HQ ele é mais importante. Não, ele conta não, ele é mais coisa, ele tem porque mais... Porque no HQ você descobre que a Ramona era estilo Scott. Pegador, pegadora. Na HQ mostra nitidamente o passado da Ramona. Ele chega a falar, vocês são perfeitos um pro outro. Só pra vocês lembrarem, não sei se vocês repararam, mas esse namorado, ele é o Capitão América, que é o mesmo cara que fazia o Tocha Humana. Aquele excelente, entre aspas, filme do Quarteto Fantástico. Ah, e outra coisa interessante que não mostra no filme, que todo mundo acha isso é um ponto negativo, porque não aparece no filme, que é o pai da Knives. Pai da Knives, velho, com certeza. Ele é foda. No HQ, nossa, outra cara. Coisa, Jim, você falou isso de ele não sabe diferenciar, tem uma parte que o pai da Knives fala em japonês, mas ele é chinês. Agora, isso, vamos lá, eu posso estar superestimando o autor, mas vamos lá. Isso não é um reflexo, porque pros americanos é tudo a mesma coisa? Pra americano é tudo a mesma coisa. Mas ele é canadense. Depende dele fazer a crítica aos Estados Unidos, ué, qual o problema? Eu acho que pode ser, faz bastante sentido, velho, ele fazer uma coisa desse tipo. Mas e aí, gente, depois de vocês lerem a HQ, terem visto o filme e... jogar do jogo, abre aspas, Kuroki, fecha aspas. Aspas não, parênteses. E aí, cara, qual foi a cena assim que mais te emocionaram, que vocês mais gostaram, que marcou? Eu ainda acho que é o level up final dele. Coragem mais um, coração mais três, culhões mais dois. Scott culhões. Conquistou o poder da compreensão. Nova camiseta, Unlocked. Unlocked. Muito boa. Ah, uma cena que eu acho foda, que até tá no filme nas cenas cortadas, é que vocês lembram que tem uma hora que o Scott ele entra no apartamento e o Wallace tá com outro cara, aí ele acende a luz e ele... Ah! Aí ele fala assim, puta cara, desculpa, eu acho que você viu, alguma coisa do meu parceiro. No filme tem uma cena cortada que quando ele pega a vida extra, ele volta no tempo, não volta? Então ele faz isso de novo. Ele chega no quarto, acende a luz de novo. E ele fala, eu não acredito que eu fiz isso de novo. É muito boa. Desculpa, acho que você viu alguma coisa do meu parceiro aqui. Turn off the light! Presumably, you just saw some guy's junk. And I apologize for that. Okay. And he apologizes too. Sorry. E você, Kuroki? Qual que é a sua cena? Cara, eu fico muito em dúvida, cara, porque tem aquela cena da Lisa, né? Que é a da explicação sobre ele, a Lisa e tal. Acho muito legal. E a explicação dele, da história dele e da Kim, cara. Eu acho que ficou muito pessoal, tá? Essas duas cenas, e elas são muito diferentes do gibi todo. O que, pra mim, assim, é muito legal, sabe? É como se fosse uma outra história dentro dessa história. Ou vocês conseguem entender? Não, né? Não entendi o que você quis dizer. Ele foge do arco principal, digamos assim, e do padrão. Pois é. O que acaba tornando muito, muito, muito legal a história. Entendeu? Então, assim, é uma história... É incrível, pô. É um gibi muito legal. Todo mundo deveria comprar, deixar guardado. Até quem não gosta. Só pra incentivar, né? Até quem não gosta. Até quem não gosta. Um ponto que não é nem cena, mas o filme... As lutas são muito bem coreografadas. É impressionante. A luta da Ramona com a menina, que eu esqueci o nome. Roxane. Isso. Aquela cena no filme é demais a luta, cara. É muito bem feita. Eu acho assim, parabéns, eles fizeram muito bem isso. As lutas do Scott com a espada. Tem algumas cenas que eu acho bem legais, velho. Tipo, a parte do soco, que dá na Knives. Porque o Neil olha pra ela e fala, foi tão forte o soco que saiu as luzes do seu cabelo. E ninguém acha aquilo a coisa mais absurda do mundo. Uma cena que eu gostei muito foi depois que o Scott entra na bolsa. Daí a Ramona vira e fala assim, beleza, agora você entra aí e pega uma arma. Daí ela pega um taco de beisebol E aparece assim, escrito embaixo: mais um contra loiras. Contra loiras, é. Tem uma coisa que eu gostei que o cara soube desenvolver, que foi a gente odiar a Envy. A gente conseguiu odiar a Envy? Nada, sim, a gente não sabia nada. A gente conseguiu odiar ela só porque falar que ela terminou com ele. Exato. E que ela fazia sucesso. E até o fim não explica o porquê. Ou eu não li o mesmo HQ que vocês. Porque eles terminaram. Mano, fala assim, ela vira e fala assim, é... um pouco antes de vencer o vegano. Então, daí ele vira e fala assim: quando eu era pequena, eu fiquei com um vegano, não sei o quê. Depois eu tentei ficar com outros caras, mas eu ainda gostava muito dele. Tipo, eu não consegui, abrir aspas, amar, fechar aspas, outros caras, não sei o quê. E você não foi diferente. Foi basicamente o que ele fez com a Knives. Só que ele era o Knives. Tá, ah, tá. Agora fez um pouco mais de sentido. Mas é isso aí, gente. A gente acabou aqui de ter uma discussão até que um tanto quanto rápida. Quem não viu Scott Pilgrim, veja, leiam. Comprem, baixem, sei lá, façam de qualquer jeito. Joguem. Não, não baixem porque isso é ilegal. É, jogue. Ficamos por aqui e até a semana que vem. Falou e façam sexo, falou, tá? Pessoal. Galera. É isso aí, pessoal. Falou. Tchau, tchau. Use camisinha. Com segurança, sempre. Use camisinha, né? Começando mais um caixa de entrada, épico dessa vez, pessoal. É isso aí. Vocês estão ouvindo pagode japonês agora? Ou não. Espero que não. Bem, começando, está aqui minha pessoa, Mugiwara. Junto comigo está o grande Panda. Yeah. Né, Panda? Yeah. E hoje vamos fazer uma parte rapidinha nos demais quadros de caixa de entrada, porque a gente vai dar bastante foco em e-mails... que foram 4 e-mails bem legais para ser lidos aqui. É isso aí. A galera se animando para mandar e-mail para a gente. É isso aí, galera. Continue assim. Vamos adiantar uma parte aqui. Então já vamos falar disso já rapidinho. Nossos parceiros, incríveis parceiros. Começando por... Level 1 Podcast. Otaku Company. Legcast. Mini Clouds. DollarCast. Anybody? E Otacrazy GoGo. É isso aí. E também lembrem de verificar as colunas da semana. A gente tem várias coisas legais, como a matéria do Sage, que foi sobre o Clamp Day R2. É isso aí, a Clamp Day já foi explicado no cast passado, que é um dia que todos os blogs tiram pra fazer algo sobre a Clamp. Uma matéria, uma postagem, né? É isso aí. O Sage também estava por aí, fez sua postagenzinha. Por favor, verifiquem, vejam lá. É isso aí. Também teve a postagem do Kiba sobre o Expo Lug Brasil 2012, estava muito bacana, eu estive lá junto com ele. A gente foi fazer isso a aí. Coberturazinha do evento, um evento não muito grande, mas muito bacana. Deu uma conferida também na coluna dele. Para quem não entendeu muito aqui pelo podcast, o Expo Lug Brasil é referente a Lego. Ah, é muito bem lembrado, muito importante falar isso. É importante. Uma exposição de Lego. É uma exposição, isso, ótima palavra que não veio ali em minha mente, mas é uma exposição de Lego. Também temos uma postagem... especial, digamos assim. Sim. Vinda do nosso grande Rhodes. É isso aí, galera. Aproveita que... que é raro isso. Uma coluna de alta ajuda. Ótima. É verdade. Eu me senti... lendo a coluna do Rhodes, eu me senti lendo... voltando aos meus tempos de técnico, lendo o Monge Executivo. Alta ajuda total. Bem, e já vamos pular agora direto para o Comentando Comentários... que tem dois comentários bem importantes a serem citados aqui. Ambos os comentários são do cast de The Big Bang Theory. O primeiro é da Kayla, né? Que postou sobre... falando que a gente falou merda. E a gente falou merda. Dando mais uma canelada do Mug do Cabeça, pra variar, né? Pra variar, sempre quando eu e o Cabeça gravamos, dá merda. Por isso que o Panda tá aqui hoje, pra poder... Dá merda não, falam merda, né? É, por isso que o Panda tá aqui hoje, e pra ele poder me segurar. E sempre quando tiver o Cabeça, não vai ser eu, pra alguém segurar ele. Ou se não, corrigir o Mug e chamar ele de noob. É, tem várias erratas. A Kay, por exemplo, falou que Psicopass é Noitamina legítimo, completando a temporada junto com Robotic Notes. Porém, Seis Git e Shihaya nunca foram de Noitamina. É, no começo ela mais confirmou o que o Mug disse no último podcast e também agora, e deu a canelada, né? Seis Git e Shihaya Furu nunca foram Noitamina. A gente também tem o comentário da Gabi, que manda uma curiosidade pra gente. Uma curiosidade é o título The Big Bang Theory ser citado em O Guia dos Mochileiros da Galáxia, de Douglas Adams, como livro best-seller no universo inteiro, escrito por Excêntrica Galumbitz. Eu não sei como é que fala isso, whatever, entendam? Enfim, é uma prostituta de três peitos do planeta Ericon 6. Enfim, eu li, mas eu realmente também não lembro dessa citação, cara. Eu preciso... dá uma verificada certinha onde que foi, eu não lembro. A galera também que leu não tava lembrada, não. Bem, terminando o comentando os comentários, vamos pra uma parte interessantíssima agora. E-mails. E-mails. Começando por o e-mail do Kaique Machado. Vamos começar pelo e-mail do Kaique Machado. Tchê, olha eu aí de novo. Primeiro falar sobre o cast semana passada. Eu não sou um dos maiores fãs da série, mas já assisti muito The Big Bang Theory na Warner. Porém, foram episódios aleatórios, raramente eu pegava um episódio em sequência. Mas gostei muito do cast e ri pra caramba dos áudios que eram colocados, principalmente na parte do Flash. Bazinga! Segundo, gostaria muito de ouvir um cast Full Metal Alchemist Brotherhood. Ou o clássico mesmo. É ri aqui, né? Pois ambos são muito bons. Pois ambos são muito bons e também um cast sobre Code Geass e The Walking Dead. É, cast Fullmetal Alchemist, se depender de mim, vai rolar. Vamos ver com a galera. E de Code Geass também, se depender de mim, vai rolar. Também vamos ter que ver com a galera. É, vamos terminar o e-mail do cara aqui. É, só mais uma coisinha. Meu amigo Vinícius Guimarães ficou enciumado porque já tive alguns e-mails lidos. Digam pra ele enviar e-mails também, dar a opinião dele e perder a vergonha. KKKKK. Abraços, Vini. Ele mandou um abraço pro amigo dele. Era isso. Parabéns a vocês e cada dia estão melhor. Sucesso, abraços e beijos. É, os beijos fica pra parte feminina da exato, staff, exato. Bem, da hora. A gente fica feliz por você ter gostado do cast The Big Bang Theory. Esses casts são de ótimos temas que você passou pra gente e eu acho que rola sim fazer cast com esses temas sim. Eu acho que com todos os temas que foram citados, aliás. Terminando aqui o que você colocou, você falou do seu amigo Vinícius Guimarães e ele também mandou um e-mail pra gente. Olha só, ele, né, que ele perdeu. A gente não precisou nem pedir pra ele. A gente nem precisou pedir aqui pra ele mandar, ele mandou. E ele manda aqui, Vinícius Guimarães. E aí, galera do Projeto X, sou o Vinícius de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, e tenho 18 anos. Primeiramente, quero dar os parabéns a vocês pelo excelente trabalho que vem sendo realizado até agora. Fiquei sabendo de vocês através de um amigo, o Kaique. Olha ele aí. Que já teve vários e-mails lidos aí. Olha aí. Olha aí, olha ali. Então, só estou aguardando ansiosamente um cast sobre One Piece. Ah, ele... Oh, boa sacada. Ele misturou o cast com quest. Toda vez que a gente lança um podcast, a gente tá cumprindo uma quest, basicamente, então. Oh, yeah. E ele espera um cast de One Piece, pois ele é muito fã do anime, mais que eu. Olha só, desafio. Ele coloca mais que o Bug até. Só não tenho gachapons por falta de verba. Gostei principalmente dos quests. Caralho, ele realmente gostou de falar podcast como podquest, né? Então, enfim. Ele gostou principalmente, então, do quest de Dragon Ball, nostalgias de infância e dos vilões dos games. É isso, continue assim e boa sorte. Então... olha, primeiro de tudo, valeu pelo e-mail. Segundo de tudo, pô, velho, se tu é fã de One Piece mais do que eu não sei. Mas se tu é fã de One Piece, já tá muito mais no você tá muito bem no meu conceito. Depois a gente conversa aí, cara. É sempre bom papear com quem é fã de One Piece, porque as pessoas são bacanas. É legal ver que, tipo, a galera que é amigo tá escutando a gente, de repente foi um escutou, passou pro outro, gostou, passou pro outro. É muito bacana isso aí, galera. Façam mesmo. É isso aí. Faço que nem já muitos podcasts fizeram. Pega e passa, cada ouvinte passar o podcast pra 5 pessoas. Sempre fazem isso, mas a gente não pede. Mas se vocês quiserem fazer, por favor, façam. É isso aí. Vamos pro próximo e-mail, que é do nosso amigo, grande amigo Dex. Mandou mais um e-mail pra gente. Eu tenho que agradecer o Dex, que ele divulgou sem a gente pedir. Ele tem um scan e ele divulgou pra gente o nosso podcast lá. Valeu, Dex. Tu é brother de coração, cara. Agora vamos pro e-mail dele. Começando com Coemanolos. Esse e-mail, ele sinceramente tenta ser hater, mas ele não consegue. Na verdade, ele tentou mandar um e-mail aqui pro Atlas, mas ele não conseguiu ser hater o suficiente pra ser transferido pro Atlas. Então vai ser aqui mesmo, Dex. Ele, inicialmente, nesse e-mail, ele começa mandando uma tirinha. Essa tirinha vai estar na postagem pra quem quiser ver. Tá? É muito, muito boa, por sinal, essa tirinha, galera. Muito boa, por sinal, me fez ir durante o serviço na Vila Olímpia. Então... Exatamente, Ider. Valeu. Vamos mais um pro e-mail do Dex parar de enrolar, vai. Qual é, Manolos? Antes de ler o e-mail, olhem a tirinha em anexo, a gente já viu. Já viu, tá em anexo também na postagem do cast. Mas ele insiste, sério, leiam a tirinha. É. Agora eu pergunto... Precisa dizer o motivo de mandar um e-mail pro Atlas? Não foi o hater suficiente, mas tá valendo, Dex. Aí ele manda um FUSRODOK! Ganhou pontos porque falou de Skyrim, é isso aí. É, tem uns viciados, bem viciados em Skyrim aqui, o Mug é um deles, mas vamos lá. Arqueólogos não lidam com dinossauros. Ok, um e-mail hater meio feio, mas fazer o quê? Nós arqueólogos sempre sofremos esse bullying. É, cara... É uma cultura que tá imposta pra gente, mas vamos lá. Enfim, culpe o Ross. E é para evitar isso que eu recomendo um podcast sobre arqueologia. Um tema interessante, quem sabe? Realmente interessante, ainda mais por tantas pessoas que ele mesmo citou nesse e-mail. Mas enfim. Afinal de contas, o mundo sem arqueologia não é mundo. Antes de tudo, falou arqueologia, lembra logo de Indiana Jones, Lara Croft, Rick O'Connell, o cara da múmia. Jack Chan, o desenho, é verdade, ele era um arqueólogo. Love Hina, dose dupla de arqueólogos, Seta e Keitaro, entre outros. E uma coisa que fui descobrir nos últimos dias, o pai da Sakura, de Sakura Card Captor, é arqueólogo também. Assim como o pai do Kiyomaro, de Zet Bell. Portanto, arqueologia é poder. Olha ele falando aí, puxando a bola pra ele, que também é arqueólogo, né? Enfim, acaba este e-mail hater com essa sugestão. Fazer um cast sobre arqueologia. Valeu. É, pelo que ele falou aí, realmente... Um cast de arqueologia seria, eu acho que, realmente válido, justamente pelas referências que você pode pegar de alguns personagens, como ele mesmo citou, Indiana Jones, Lara Croft, o Rick O'Connell, Jack Chan, vou até mais além, se eu não me engano, o Drake de Uncharted, personagens de videogames famosos. De videogame, né? Exato. E outras situações... que se encaixam perfeitamente em arqueologia. Arqueologia não é uma coisa que fica tão focado em uma coisa só, né? É, tem gente que pode até achar o assunto chato, mas assim, eu gosto, é um assunto interessante, eu acho que muita gente deve gostar. E é até legal, tipo, mostrar pra galera que, realmente, a galera que deve gostar é... Desculpa, Dex, deve ser por causa dos dinossauros. Oh, yeah. Mas enfim, é um assunto que cabe um podcast sim, Dex. Quem sabe a gente não faz um aí e te chama pra ajudar, por que não? Bem, e pra completar aqui a cota de e-mails, temos o e-mail do Marcos Vinícius. E ele começa o e-mail assim: fala pessoal, esse é meu primeiro e-mail, então é melhor eu me apresentar. Meu nome é Marcos e eu sou de Mogi Guaçu, São Paulo. Curti muito o podcast, principalmente por ser do The Big Bang Theory, a melhor série da galáxia. Oh. É, o que me chamou a atenção do Projeto X foi ver que há ex-membros do AFS, ou seja, cast de qualidade infinita. Bom, um abraço para vocês e eu já sou fã do Projeto X. Falou. Bem, então, Marcos, o que a gente tem a dizer? Valeu por ter gostado do cast de The Big Bang Theory e valeu por ter gostado da gente, né? É, e continue acompanhando a gente sempre vai tentar manter e melhorar a qualidade, né? Até porque a gente ainda não conseguiu chegar num padrão ainda, porque todos estão trabalhando aqui, né? Todos editam e tal. Então a gente ainda não tem um padrão, mas é o que a gente quer alcançar e sempre melhorando a qualidade. Então continue acompanhando a gente aí e é isso aí, cara. Valeu pela força. Bem, então pessoal, esses foram os e-mails da semana. Espero que... vocês continuem mandando mais e-mails, mais pessoas mandem e-mails pra gente, a gente vai estar lendo por aqui. E na verdade tem mais alguns e-mails que foram mandados pra gente, mas esses e-mails e algumas situações vão entrar agora pro quadro do Menção ao Rosa. Vamos lá. É isso aí, vamos pro Menção ao Rosa agora. Nesse Menção ao Rosa, pessoal, a gente estava preparando umas coisas legais, porque, na verdade, 4 pessoas acertaram com a dica que a gente deu, e a gente ia gravar juntamente com as que acertar, as duas primeiras pessoas que acertaram qual era a dica. É, eu já abri mão de dar enigma, porque eu dei um enigma super foda, super elaborado, e acertaram no, procurando no Google, velho. Então, eu não vou dar essa porra. E, convenhamos, eu não achei tão difícil o enigma do Mug, mas era trabalhoso também de se adivinhar. É, depois o pessoal que acertou falou que tava fácil, não sei o quê. Eu também achei, mas enfim. É, mas olha, vamos lá. Agora, quem tinha acertado inicialmente foi um grande amigo nosso, Hataki. Ele foi o primeiro a acertar. Hataki Diogo. Isso, Hataki Diogo do Otaku Company. E é, a gente tinha combinado com ele e com também o Legião, que é o Wagner, que tinha comentado lá. No, ele tá colocando agora o nome dele, Wagner, né? Mas eu vou continuar chamando ele de Legião. E antes que a galera reclame, porque eles são de blog, porque eles são nosso amigo. Assim, galera, quem é ouvinte, tá valendo. Quem acertar primeiro, vai entrar, independente se é tá amigo. Valendo. É. A gente não falou pra eles que era essa a resposta, entendeu? A gente não falou pra ninguém. Eles conseguiram a resposta por mérito deles, então... Exatamente, foi mérito deles de conseguirem decifrar o enigma... E a incapacidade nossa de fazer enigma difícil, né? É, mas... Então, e eles acertaram que era o cast de Scott Pilgrim, né? Na verdade, vamos fazer a explicação do enigma? Vamos, vamos. O enigma da semana passada era Ciclope menos Verão mais Peregrinação. Ciclope, você pode considerar várias coisas, inclusive o ser mitológico, mas o nosso Ciclope era o Ciclope, o mutante dos X-Men. Que é Scott Summers. Exatamente, o nome dele é Scott Summers. E como o nome dele é Scott Summers, você tem Summers de inglês, que é verão. Então, Ciclope menos verão... Seria Scott Summers menos verão, menos Summers. Scott, peregrinação. Na verdade, peregrino, né? Peregrino em inglês é pilgrim. Peregrinação, pilgrimage. Então, ficaria Scott Pilgrimage. Mas isso é uma dica, né? A gente não tá falando que é o nome do assunto é Scott Pilgrimage. É pra dar uma dica pra vocês entenderem qual é o tema, né? Então, ficaria Scott Pilgrimage. A pessoa ia entender que seria Scott Pilgrim, né? Então, vamos dar uma salva de palmas para essas pessoas que Exato. Acertaram. Inicialmente, então, como a gente falou, foi o Hataki e o Legião. Que eles mandaram a resposta quase sincronizado, quase juntos. Então, a gente considerou os dois como os grandes campeões. Depois também teve outras pessoas, alguns outros amigos nossos. Teve, por exemplo, o Ed Caetano, que tweetou isso. E teve também a Marina Pantoja, Olha né? Olha aí, as irmãs Pantoja. As irmãs Pantojas. Então, ela também acertou, ela comentou até a resposta. Pessoal, eu peço, na verdade, se for comentário e a gente não lê o seu comentário, sendo que você foi o primeiro a comentar, também pode ser que alguém tenha mandado e-mail antes, entendeu? E a gente recomenda, tipo, pra galera que tá brincando aí, que gosta de brincar, manda por e-mail. E manda um e-mail junto, falando sobre o podcast. Aproveita isso. Isso, manda por e-mail até também, porque as outras pessoas vão ficar pensando e tentando elaborar o que que é, né? Eles não vão entrar no cast e já ver nos comentários a resposta fácil pra eles. Dá uma dificuldade, pô. Você também teve trabalho pra poder entender o enigma, né? É isso aí, é. Dá trabalho pros outros. Não deixa fácil pra eles, não. Não deixa nem no comentário, não. Manda por e-mail pra gente, porque e-mail é muito mais legal. Mas não deixem de comentar. Isso aí. Mas enfim, nessa parte de menção honrosa, como a gente falou... Era pra estar aqui o Hataki e o Legião, mas como eles não puderam devido à ausência de internet e de shows à partes... E helicópteros passando na rua do Panda. Então, terminando essa parte de menção honrosa, vamos ao próximo enigma do cast da próxima semana, né, Panda? É, isso aí, vamos ao próximo enigma. E qual que vai ser o enigma, Mug, porque eu não pensei em nada? Seguinte, próximo enigma que a gente deixa aqui pra vocês, simplesmente é isso, ó. Rei da Guerra. Puta merda. Tá? Pensem nisso com cuidado. Vai ser uma coisa histórica aqui no Projeto Cara. X. Vai ser uma coisa histórica. Eu não tenho o que dizer dessa dica, cara. Eu não tenho o que dizer, mas enfim. Quem acertar, por favor, mande e-mail, a gente vai colocar vocês aqui. Vamos explicar esse enigma no próximo podcast, né? No podcast de cujo enigma é citado. Então é isso aí, pessoal. Até semana que vem. Até semana que vem e continuem nos acompanhando. Tchau, tchau, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Meu Deus! Eu não perguntei pra ninguém. Não, eu acabei de entender uma coisa. Eu tava aqui com meus negócios de lá Scott vem. Pilgrim, meus mangás, minhas HQs de Scott Pilgrim. Aí eu tava olhando assim a posição do Scott. Aí depois eu olhei aqui a posição do pessoal da N-Party que tá, tipo, eles estão renovando os avatares. E eles plagiaram! Você percebeu agora, velho. Você tá de sacanagem. Desculpa aí, pessoal da N-Party, nossos parceiros. Olha no perfil do Facebook do Mario, do Mario Toledo. Olha a imagem dele. Olha a imagem do Mario Toledo, olha a imagem do Diomon. É um plágio total! Sabe o que é isso? É merchan pro parceiro. Pro parceiro. Foi, olha esse só, foi o intuito do mundo. Não intencional, né? Não intencional. É assim, nem um pouco. Apagou a cidade inteira só por causa. É por isso que às vezes fica um reverb. Um reverbzinho assim, bem pequenininho. Meu Deus. Não é porque, aqui, não é porque ele tem uma voz bonita, é por causa dos ar-condicionados. Que gostosão. Que gostosão. Meu Deus. Beleza. A parte deixa da sala eu... que ele começa a pôr os quadradinhos e falando os nomes das coisas. Aqui não, coisa. Tá bom. É que você ia tá repetir bom. O que o Mugi ia falar, eu tô ligado. Não, não ia. Eu ia falar que depois o engraçado é que o Wallace fala. Olha que putaria. Olha que maluco, né, Dinga? Que merda. Eu não ia vai pros erros. Ai, que merda. Eu não ia repetir o que ele falou. Veja meu blog. Esqueci. Veja o vlog.